Mecânico Hotel, prossiga. Papel tem a folga do completo. Ok? 234, Recife, Serra Brava, Romeu, um Foxtrot. Aprovado nível 350, via Zulu 17. Decolo da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5416, controle Salvador, 120, decimal 8. Recife, Serra Brava, Romeu, um Foxtrot. Aprovado nível 350. Estamos no hotel, decolo da posição no hotel, curva esquerda, foi da Puca. Compressão do Mula, foi para fazer. Transponda 154 no meio, controle de saída 120, decimal 8, vamos no 4734. 4734, portão 03, me tirou um pushback de sanamento. Valeu, obrigado. Bruno 759, desça, mantenha 2.000 pés livre e alerta com o localizador 2018. 2.000 MRS, 098, boa. Bom dia, confirme, chamou o Copper. Bom, azul 2783. Restos de animais na pista. A velocidade fica a critério e a órbita prevista em pilo. 1018. O pilo, apoio direto com pista. Achando 5412, controle Salvador, 120, decimal 8. Após voa direto para o Loral, catapaz, uma hora que após voa direto com pista, transporte de 4.2, controle de Salvador, 1208, azul 273. Azul 273, o Pat 3 chama o piloto pushback do sonamento. Para posicionamento, azul 273. 4.000 pés, com Ford Tranquilo, aguardando liberação da pista. Caso queira continuar a aproximação até Simbra, para aumentar o tempo e limpeza da pista, e efetuar a órbita em Simbra, aguardando ainda a liberação ou não, poderá fazê-lo mais à frente para que a pista esteja liberada mais à frente. Em mais alguns minutos. Aqui vai efetuar 4.000 em órbita em Selo. Impraticável devido à presença de animais e restos de outros, órbita prevista em Itapi. Pássaros e restos de outros animais. Controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, Porto Seguro no 360. Decola da 120, curva direita. Natal, linda, Porto Seguro. Via Porto 44. Transponder 5420, 308, controle, Bono Negro, assinado. Vai, Bono 649, chame pronto para chegar aqui, acionamento. Camará, está confirmando o transponder 5420, confirma? Confirmo, 5420, 5420. Obrigado, chama pronto. De obras no setor, efetuou o pushback em coordenação, chame pronto para o táxi, parceiro 2223. Jorge Letra, formação Foxtrot, prossiga. O hotel de Letra, aprovado 1000 pés, grupo do Manati, decola da 17, curva direita, subida corredor axé, aciona 0146, controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Decimal 95, altímetro no 08, agora tão bom, bom dia. É o GLCA, liberação na chame táxi. Do V2283, professor táxi, 49 a bordo, 6:30, Salvador. Índia e Alfa, ponto espero no zero, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 8, então bom, bom dia, passarei do 223. Índia e Alfa, ponto espero no 0, 295, Rio 18 agora, obrigado, bom dia. Prepare a Momo, transição e flotir. Aguardando autorização de transferência, pois a mesma está viabilizando a comunicação com a infraero para liberar a pista. Salvador, bom dia, passageiro 2223, ponto espera no zero, pronto. Passageiro 2223, informe pista 1 no zero, impraticável, mantenha ponto de espera. Vai, você pode informar o quanto tempo? Passageiro 2223, informe o infraero retirando o resto de animais. Hotel Juliette Serra, ajuste no 018, reposte no ponto de espera até. Aí são os... Nossa. Hotel Juliette Serra, autorizado a alinhar e manter o 17, reporte pronto para decolar. A previsão de aproximadamente mais 5 minutos para livrar pista. E a pista está praticável. Esse mantém a 2.000 pés, completa a final com órbita prevista em cima, aguardando a liberação de pista. 7 para 2.000, órbita em cima, boa, 7.9. Bono 092, esse aí mantenha 4.000 pés, ajuste do altímetro 1.0.1.8. Desconsidere a órbita em ITAP e faça previsão para órbita em Duna a 4.000 pés, com curva pela esquerda. Salve, Bono 092, descendo para 4.000, Bono 098, desconsidere a órbita em ITAP e programa em Duna, Bono 092. Afirmativo. Em Duna não há órbita prevista, porém faça ao concurso da esquerda. 7, curva esquerda em Duna. Bono 092. Nós autorizado sua aproximação, pista 10, praticável, 1018 é o ajuste, livre elétrico. Livre elétrico 90098, igual a 759. Curva 092, desconsidere a órbita em Duna, esse aí mantenha 2.000 pés, acuse no localizador, aguarde a autorização da final do procedimento ILS, tráfego da companhia e o que eu precede na aproximação, 2 milhas de Duna. Positivo, Bono 092, desce para 2.000, está livre ILS. Ainda não está livre ILS, reduz a velocidade para 1.909, acuse no localizador. 7, reduzindo para 1.90, está livre localizador, Bono 092. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Com visual para a plataforma, reporte 20 milhas, Hotel Juliette Serra. Com visual para a plataforma, reportará 20 milhas, o controle autoriza a DCC a 2.000 pés. DCC autorizada a ascensão até 2.000 pés, visual. Autorizado a ascensão 2.000 pés, DCC visual, até o Juliette Serra. O 9759 chama a torre de controle em 1.8, decimal 95. 295759, vale. General 9970, Teresina, Serra Brava, Tango Eco, aprovado nível 340, via Peruzulu 20, decola da 10, com curva à esquerda após a decolagem, subida Momo, transição Nenim, November Eco, November India, Mike Nenim, aciona 5172, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 340 Teresina, Eco 20, decolando da 10, curva esquerda, Momo Nenim, 172 Transcone 208 Contorno, Coral 9970. Coral 9970, parte 3, sim, pronto, puxa o back funcionamento. Para puxar o back funcionamento, Foster 254, Foster número 3. Número 3, aguarde, precisando mais de 2 minutos, é o 4234. Rodolfo, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, contato radar, ascensão, nível de voo 180, vigilância. 180, libera a restrição. Peso 2223, prossiga. Libera da restrição de subida. 2, passarelo 2223, voa Elefa. Após 3000, voa Elefa, liberado aí. Oi, então bom voo, bom dia, agora 649. Ideal, falar de estabilidade. 092, continue a aproximação, lá de pista livre. Sente, está autorizado, ILS, somente localizador. Meu Oscar Bravo, mantenho o código 065 acionado na posição normal, ou é o plano de voo? 5537 da Gol, livrar a cauda após o tráfego em coordenação, está livre no portão 3, chame táxi, azul 4234. Vento no 50 graus, 09. Sim, posto na 1 oeste do. Na 1 0 0 0 0 0 0 0 Fortaleza 350, aprovado via Pesolô 19. Decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. Aciona 5436, controle Salvador 120, decimal 8. Para iniciar, risco 975, previsando mais 2 minutos, aguarde autorização. Salvador Azul 2783 para o táxi, PLD 68, 3 horas e 20, pontos claros. Aprovado táxi, Azul 2783, parque 3, após o parque principal, segue o Embraer da companhia número 3 no ponto 3. atmosfera via Índia e Alfa, quando pronto, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 8, bom voo e bom dia, azul 2783. Afirmativo, via Índia, retaguarda do Embraer, ponto espera 1895, agora ajuste 10, 18 como número 3, azul 2783. Chamo Fole 121, décima 1. Bom, vai, bom dia, azul 4234. Número 098, excelente, Alfa. Super, chamo 2895, obrigado, bom dia, azul 4234. As correções que eu vejo, né? É. 117, né? 7, copiado, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia, Salvador, bom 1092, livrou aqui. Bom dia, bom 092, taxi via Alfa, reportando da Juliette. Livre taxi via Alfa, reportando hoje da Juliette. Bom 092. Geral 9970, aguarde autorização para o pushback, o número 2 no patch 3. Azul 4234, colado ao zono 5, cujo 1051, controle colador 1208. 1208, obrigado, senhorita, até a próxima. Seu perfil aguardando autorização, é 312. Ok, controle, bom dia, Azul 4234. Azul 4234, suba e mantenha nível de voo 350, via saída Cuca, vigilância Azul 4234. Ambiente 4234, via saída. Tá. Haveria possibilidade completamente com referência a Jamo? 35 sobe via 4234. Ambiente 4234. 813, qual autorizada pista no 0, vento 170 graus, 109. Obrigado, 03, Plaque 3, Plaque principal, segunda direita, via Indy Alpha, ponto espera 10, torre ano 8, decimal 95, altímetro no 0, no 8, tem um morro, bom dia, Rio 5975. Via chegada, bom fim. Federal 9970, está pronto para o pushback? Não foi interferir com o Rio Acalda, que já está enchendo o táxi, após o tráfego estar livre, enchendo o táxi, o Sideral 9970. Ok, coordenando com a equipe de solo para então, o 2783 decolado 51, controle Salvador 120, decimal 80. 12080, grato, boa. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato radar, suba e mantém nível de voo 200, via sair da árvore. 200, na água, Azul 2783. Meu Mike, Terra Golf, condições correto, confirme o parte à pista, que bom? Decolagem autorizada, pista no 0, 150 graus, 099. Papá, o meu Mike, será o Golfo.4? 0 novembro, Quebec Uniforme, Flamme Yankee, 080, inicialmente após modifica. Confronto está no plano para 065 e segue visual. DCT, decola pista 17, primeira curva direita. Vai dar bom após DCT. Atela 5440, controle 120, decimal 8. Agora termina 28, decimal 8. 28, 28, boa. Fica para 065, segue visual. Correto, parecionamento por 118.95, ajuste ao time no 0.18, mais que é gol. Esperar 9.9.7, 3 a 4, 3 horas e 50, 149, pega nível de voo 19200, chame centro Recife. Frequência na 25 decimal 1, alterna 33 decimal 95. 251-3395, gol 649, obrigado. Destaque 4, índia, ponte para a 10, torre 295, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, Rio 5975. Rio 5975, contato radar, preparo nível de voo 350, via sai da MOMO. 350 na MOMO. Federal 9970, pelo governo manter o pistão no zero. Aqui mantém no zero, federal 9970 reautorizado. Autorizado aliar e decolar, pistão no zero. Fentuna 60 grau 099. Vetoração para prosseguir na subida, curva esquerda para 270, o seu limite é manter essa prova para aproximadamente 3.0 milhas, Rio 5975. Esquerda 270, limite 3.0 milhas. Rio 5975, informa o tráfego, posição de 2 para 12 horas e 19 milhas, um eco no 90. Passando a nível de voo 120, em descida ao 050, o Rio 5975. 5975. Azul 9169, informa o tráfego, posição de 11 para 12 horas e 7 milhas, como a este é um Boeing 722, passando nível de voo 070, em subida 350. Ciência, Azul 9169. Azul 4334, chame Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Uma receita agora, 2185, 2545, muito obrigado, bom dia. 9970, decolada Azul 1101, controle Salvador 120, décima 8. 1208, bom dia. Trane, bom dia, será 9970. Para 9970, contato radar, se botar nível de voo 340, via saída da MOMO. 340, na MOMO, será 9970. Azul 9169, votação para prosseguir na final do procedimento e para antecipar a final do procedimento e aliás, XR pista no zero. Curva esquerda para 200, o seu limite é tudo mais que no 00 de Simbra. Ok, esquerda 200 e o CD mais que 100 de Simbra. Correto. Telema 302, reduza para 2009, operação para sequenciamento, curva esquerda para 010, seu limite é o localizador. 010, 0 para 0 para o Oceano 6362. Rio 5975, resta a navegação, voe código. Assumindo o código. Salvador, bom dia, 2099. Gol 2099, a identificação chegada à Mário, autorizada, desce para o nível de voo 060, QNH 10, 118. Boa, Mário, é Rio 2099, fazer o contato. Liberal 9970, voe direto para a posição Momo. Direto Momo, obrigado, esperar no nosso campo. 5.000, Xenéa 6312. Liberal 4.000, 6312. Azul 9969, aguarda de último vento para interceptar. Ciente 9069. Mantenha a saída, Recife solicitou que mantivesse a saída Rio 5975. Obrigado. 975, vai direto a Buco. Direto a Buco, muito grande. Ela é 6312, para interceptar o curso do localizador, curva direita para 060, reporte estabilizado, mantenha 4.000 pés, aguarde para descida. Azul 9169, para interceptar o localizador, curva esquerda para a 145, reporte estabilizado. Para a 145, reportará estabilizado, azul 9169. O 2099, isso para o nível de voo 050. 050, 9069, reporta estabilidade. Sim, se passar estabilizado, 9069. Prisioneiro, após a passagem sobre a ilha de Caparica, será reautorizada a descida. Após a ilha de Caparica. Será o 9970 apenas para informação, tráfego que o precede no mesmo perfil de saída, agora que o precedeu, na verdade, no mesmo perfil de saída, agora a posição de 1 hora 12 milhas é o Bank 732, passando o nível de voo no 50 em subida ao 350. Sim, será o 9970. 446, controle 120.8. Direto para a pau, autorizado, comprando a rota do plano, Golf 677, direto no Eco Charlie, direto em pessoa. Nível 170, Cepal da 10, pessoa que da ponte, primeira curva esquerda. 446 no transporte, 208, no controle, 2796, no botão. Correto, com as pontas do 2796. Rola 759.4. Pronto, prossiga. Serra Bravo, Golf Romeo, via rota do plano, após o 190, Taubaté, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva, decola pistão 90, primeira curva direita. Aciona 5404, controle, frequência 120.8. Quem tiver transferência de comunicações, 6312. Saída da Elsa, missão Leda, após o Motiva. 5404, transporte, controle 20.90 para o voo 759. Correto, voo 759, é forte, pronto. Reporte, tudo pronto. 2685. Aqui a forma de trânsito, flight level 1, da Bahia, Coronation, forte, pronto. 25975, é secundário no 25, decimal 45. 25975. Papapapá, Sierra Fox Yankee. Cross identification, clear the body arrival, descent to flight level 060, Canadian 08. Tenemia 302, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 295, Patrulha Salvador, Serenia 302, Serenia 302, LF. Tenemia 302, número 2, aproximação, guarda autorização de pouso. Guardando, minha 302. 1, 2, 5, 1, 2, 4, por favor, repita. 1, 2, 5, decimal 45, secundário. 2, 5, 4, muito obrigado. Bom dia. Chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. 1260, alterna no 28, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul veia 9169, solo 06, libera a direita, controle solo 211. A direita, controle solo 211, obrigada, bom dia, Azul 91. Acelera 6312, pouso autorizado, pistão na 0, vento no 40 graus ou no 0 máximo. Pouso autorizado, pistão na 0, acelera 6312. Parte de alta, acelera 6310, na 0. Metro na 0118, autorizado a final do procedimento, aliás, X-Ray, pista na 0, chama estabilidade. Hoje, tem livre aliás, se desce a 2000, vai reportar estabilizado, 22, pode voadura? Já tem a chegada, a correção, 2099? Hoje eu mandei, não. Teste Mike Charlie Alpha, autorizado. Terra Bravo, Quebec, Vitor, Vitória da Conquista. Via Rota do Plano, no João 180, é Darabor, Elefa, após Elefa, DCT Upilor, após DCT Vitória da Conquista. Decola pistão 7, primeira curva direita. Aciona 5442, frequência do controle 120, decimal 8. Correto, mais Charlie Alpha, confio em POB. Copiado, 07 a bordo, para acionamento com a torre 118195, ajuste ao tinto 1018. Falou, Azul 969, para a Juliette. Azul 69 da Azul, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01969. 2, solo 1-1, libere próximo direito, controle solo 2-1-1. 1-2, 1-1. 1-2, boa, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1-2, 1-2. 1 contato via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03. Serra Golf, autorizada a ler e manter pista no 7. Que Serra Golf, autorizada a ler e falar pista no 7, tem autonomia cerebral no 1. Sabe position, distance 3000 feet, altimeter 1018. 3000 feet 1018, Sierra Fox 38.